palavra ao meu coração. Filhas de uma só mãe, em aflição. Olai, Olibá, em busca de amor, desviaram-se de ti, ó Senhor. Mas em ti encontrarei a verdade, em teus braços a liberdade. Volto a ti, meu Deus, meu Rei, renova em mim o que eu deixei. Contaminadas pelos ídolos, seus corações se tornaram tão frios, mas em meio à sombra escuto teu chamar. Volta, amada, vem pra mim, vem descansar. Mas em ti encontrarei a verdade, em teus braços a liberdade. Volto a ti, meu Deus. Português e Worship, com o terceiro mentor de BPM.